Bird departure, good morning, go 1094, I'm passing 1500 to flight level 370, Momo departure. Go 1095, radar contact on departure, climb is via Momo departure, flight level 370. Climbing flight level 370, Momo departure, go 1095, thank you. Set him in. Use the collector seat, one another. Estabilizado no INS, voo 1162. Voo 1162, completa a aproximação, chame-se hoje na frequência 118, decimal 95. 2, 4, 5, bom dia, voo 1150, desce para 2000 pés, sua Argentina 097, autorizada a LSX-UE da pista 10, repasse estabilizado. LSX-UE 2000 pés, estado 1097, autorizado o procedimento, repassará estabilizado, voo 1250. Termino. 3191, decolagem 28, controle de Salvador 120 decimal 8. 08, bom dia. Controle muito bom dia, tá 3191. 3191, contato radar na decolagem, suba via saída São João para o nível 340. Navono para o 340, 3191. Prezando 91, autorizado direto Leda. Direto Leda, 3191 do grato. Azul 2710, só pista final 150. 710, subir e manter nível de voo 150. 150. Estabilizado, gol 1250, contato. Gol 1250, completa a aproximação, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 95, boa, até daqui a pouco. Boa. 962. no solo aos 3-1, chame o solo 2-1, decimal 9. O 09, obrigado, boa, 1-6. Estou em Salvador. Bom dia ainda, o 1250 estabilizado aqui, 1-0. 1-2-5-0, está autorizado o pouso na 1-0, venta 1-0-0 graus, 0-6, 12 nós. Ok, autorizado o pouso, opção 1-0, gol 1250, 100-200. Salvador Departure, Goal 1094, requesting deep flight directive, crossing intersection. Goal 1094, contact with this center on frequency 126.85, if unable, 125.45. Recife center 126.85, if unable, 125.45. Goal 1094, have a good day. Backup 125.45. 125.45, go 1094. Good day. Good day. T50 no solo aos 35, chame o solo 21 decimal 9. Solo 219, né, Coco? 191, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251238, 3191, bom dia. Azul 2790, está agora 63 milis, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju na frequência 120.3. Aracaju 203, Azul 2710, obrigado. Bom dia. Controle, bom dia, Azul 4082, copiou a Oscar. Azul 4082, aciona a identificação, dessa vez chegada por MED 1 para o nível 050, ajuste na 012. Para o 0... Confirma, 0? 050. Para o 050, o Azul 4082. Primo, o ajuste do altímetro está no 017, confirma? Sim. Tango Eco Zulu November, autorizado subida para 2000 pés, o ajuste 1017, aguarde vetoração para o procedimento LS que foi da pista 10. Azul 4082, após Bomed, autorizado Duna. Após Bomed, Duna, ou 4082. Só confirmando o altímetro. Ajuste de altímetro 1017. Ah, ok, então. 1017, 4082. Eco Zulu November, curva à esquerda na proa 060, limite, curso localizador. S2, isso para 2 no Python, ajuste no 097, autorizado ele a foi da pista no 0, repórter estabilizado. Aí repassar estabilizado com o ajuste 097, 2000 pés, espaço 082. Linha 71106, agora 53 milhas, sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado, sendo em controle ilhéus na frequência 120.1. Bom dia. O Eco Zulu November vai seguir tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo ao Nordeste, o Eco 190, ação do 3 meu pés e descida para 2 meu pés. November, Eco Zulu November, nesta prova está autorizado se acertar o localizador, reporte estabilizado. November, autorizado localizador, vai reportar estabilizado. Estabilizado, azul 4082. Azul 4082, completa aproximação, estimativa de torre na frequência 1182195. 1895, 4082. Agora em Salvador, azul 962, informação Oscar. Voo 1962, adicione identificação da sua via chegada BOMED 1 para nível 050, o ajuste na 097. BOMED 1, nível 050, motorizo direto STAP. Ao 05 nós, ajuste no 017. Fim de pouso, azul 4082. Pegar 07, prosseguiu. Iniciando do Iguatemi. Tente, Guardião 07. Mantenha-se em condições visuais. Primeiro a manter 510. Tomada por 510. Agora na vertical da paralela. Altura do extra paralela. Tente. E como a gente Salvador, 10017. 10017, tente. Observe a aeronave da Azul na curta final, após a linha mantém a ONU agora. Após a Azul na curta, a linha mantém a ONU zero, vou no 556. Lembra que Azul November, tráfego 2 horas, 2 milhas, Eco Charlie 35, mantendo 500 pés, não vai interferir na sua aproximação. November, entra o tráfego. E até o Eco Azul November, completa a aproximação, chama a torre na frequência 1918.95. 295 a torre, November, vai. Azul November. Azul November, continue na final da 10, aguarde a autorização de pouso. November, aguardando autorização de pouso, já estabilizado. Azul 4082, no solo 51, chame o solo 21, decimal 9. 219, Azul 4082. Turno 556 autorizado, decolar da 10, vento é 100 graus, meia dúzia nós. Autorizado, decolar, gripe turno 0, voo na 556. Salvador, Salvador, Guardião 07. Dia 07, possível. Tá, na travessia da Bahia, solicita para a frequência para a coordenação. Dia 07, confirme o local de sobrevoo. Tá agora no Tradés de Monte Ferrari. Pois, quanto tempo você está de voo? 30 minutos. 7107, não haverá funcionamento do controle em reportar, frequência livre, chama regresso. Obrigado pelo regresso. Plano 556 decolado ao 53, chame o controle 120 decimal 8. 308, obrigado, bom dia. Pulo November, pouso autorizado, na 10, vento é 100 graus, 05 nós. November, pouso autorizado. Eu vou no para o nível 360. E essa é o Uno para o 360, 556. A intenção é arremeter no MDA e prosseguir para o toque arremetido em Veracruz. Ok, Eco Zulu November, reporte na iniciando a arremetida. E o ajuste agora é 10 no meio. November, 10 no meio no ajuste. November, após a arremetida, o senhor manterá as regras de voo e instrumento ou cancela visual? Depois da arremetida, cancela e pode prosseguir 1000 pés no corredor do senhor autorizar, com a Vera Cruz. Reporte iniciando a arremetida e para as modificações de regra. November, reportará. Reporte estabilizado. 17 direto sem restrições, 2000 pés, autorizado ele é. Chegou o ONU 962. Sete, Bravo Serra Quilo, táxi via pátio, chame no ponto de espera, da ONU 7. Zulu November iniciou a emitida. Eco Zulu November. Arremeta em frente, suba para inicialmente 1000 pés, já cancela lá presente, tá? Afirmo, cancelado lá presente. Plano cancelado 5-5, mantenha 1000 pés, curva à direita, assim que possível, corredor axé. November, curvando da presente, senhor, mantendo 1000 pés, aguardando a instrução. Zulu November, ao passar o farol de Itapuã, chame o controle 1208. Ao passar Itapuã 1208, controle Eco Zulu November. Está autorizado alinhar e manter a 17. Quando o meu pé no axé, na sua esposa, senhorita. Como a minha irmã tem assim condições de gás, vamos ao meu país no corredor axé, reportando através de Parada Barra e confirme o estimado de pouso. O estimado, o pouso é em Salvador, vai fazer um procedimento de toque remetido em Vera Cruz e retorna para pouso. incidente em Outubro Novembro, tem um estimado de tempo total lá em Veracruz? No máximo uns 20 minutos ali, em Veracruz. Sim, já posso um travesso para da Barra? É, posso um travesso para o Novembro. Aquilo, decolado ao 58, controle 120, décima 8. Controle 208, dá certo. 1096. Essa 050 com 1096, tá falando pro de Bomed, solicita o IMS de Whisky. Pressionei 6356, aguarde a atualização para o final do procedimento LS Whisky para pistão no zero. Controle Salvador, Farm Bravo, até aquilo. Papa Romeo Bravo Serra Kilo, contato radar na decolagem, subavia saída Momo para nível de voo 280. Gente, Momo 280, Bravo Serra Kilo. Tower, morning, go 1790, next holding point, runway 10, ready for departure. 56, boa tarde. Clear line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, go 1790. Salvador, 3436, passando para a Boeing. 3436, aciona identificação, deu se havia chegado a Bomed 1 para o nível 060, ou ajuste na 096. 060, estava 096, Bomed 1, aciona 3436. LS, gol 962. Gol 962, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, gol 962. Patão Guata Zulu Movember, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar. Frequência livre, chama o regresso. Novembro, ótimo. Bono 790, decolado ao 02. Controle 1208. 208, bom dia. Hã? 62, pouso autorizado, não, no 0, venta é 1 no 0 graus, 05 nós. Liga o pouso, piso no 0, ou no 92. Good afternoon, climb VR. Book a depart, climb 370, 1790. K3378, ajuste na identificação, deixa a vestigada Bomed 1 para nível 070, ajuste na 096. Vestigada Bomed 1, 070, com 096, está na 5, chame o Solon 21 decimal 9. Bola Solon 219, eu vou no 962. Romeu Alfa, vou para a Seasa, siga a rotatória, reporte quando visual com campo. Quantas milhas afastadas de Salvador, Mike Romeo Alfa? Bem. Calé 6356, se tiver condições, está autorizado voar para Serra Vitor 366 para a final do procedimento ILS Whisky da Pistana 0 e descida sem restrições para 2500 pés. Altímetro no 096, reporte passando Serra Vitor 366. Fechamento correto. 3436, desce para o nível de voo 050, QNH no 096. 050-096-3436. K3378, desça para o nível de voo 060, altímetro no 096. 790 Semicentro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 2.85, 2.545, boa tarde, obrigado. Papa Romeu Bravo Sierra Kilo, passe nível de voo no 90, Semicentro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. Quente Recife 2085, 2545, tá certo aqui. Reautorizado descida para o nível de voo. Correção. Reautorizado descida para 4 mil pés via chegada 3436. 4 mil pés, 3745, a Alin mantém, 1-0. Alin mantém, 3745. M6213, decolado 1-0, chame o controle 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Excelente. Oceania 6213, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2 mil pés, voa Ileda. 360, após 2 mil, voa Ileda, Oceania 6213, obrigado. Chanel 6356, completa a aproximação final, chame Torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. 295, bom dia. Tá 3436, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 6, autorizado a final do procedimento ILS, que se rei da pista no 0, reporta estabilizado. 2 mil pés, hoje está no 0 no 6, reporta estabilizado, ILS, no 0, tá 3436. Tan 3378, desça via para 3 mil pés, QNH no 0 no 6. Tan 3378, copiou o controle? Para 3 mil pés, comente 16, Tan 3378. 3745. Oi, Salvador, boa tarde, Tan 3295.01.0. Boa tarde, 3895, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 3895. Salvador, boa tarde, Oceania 356, final do ILS de WIP 1-0. Oi, Oceania 6356, aguarde apenas a pista livre, ajuste 1-0 no meio. 16, confirmando seca, uma olhada. Aguardando 63. Xanã 6356, pista livre, autorizado o pouso na 1-0, vento 1-40 graus, 07 nós. Ele pousa no 0, Xanã 6356. 145, decolada 112, controle 120.8. 120.8, 237.45. Com 3745, contato radar, estou para o nível de voo 360, via saída São Runa. 360, via São Runa, 3745. Controle, é o Mike Romeo Alfa na rotatória, diz algum cabo. Mike Romeo Alfa, mantenha-se asa, chame Torre Salvador, frequência dono 8.95. Cheque seu transponder, não recebo o modo Alfa, nem o Charlie. Cliente, chegou transponder, vai transferir o Mike Romeo. Controle, eu sou 3745, solicito voz direto, Monte Van. 3745 é o número 2 do mesmo perfil de saída, está autorizado para a direta posição Sanvo. Direto Sanvo, 3745. Chame no setor, chame uma milha fora, vai com o meu alvo, o cruzamento. Vai chamar o meu alvo. 3895 ali mantém, 1-0, após o Oxené. Ali mantém 1-0, tá 3895 já. Prossiga para o controle 07. Guardião 07, reporte no farol da barra. Oxené 6356 no solo, aos 1-4. Ao livrar a direita, chame o solo, 21.9. Na 3378, desça para 2000 pés, QNH 1066, autorizado a sinal do procedimento ILS que se rega a pista no zero, reporta estabilizado. Reduza para 2009. Reduzir para 200 nós, descer para 2000, reporta estabilizado. Está na 3378. 3895, vento no 30 graus, 05 nós, fio de decolagem 10. Salvador, bom dia, até 3436, passando Simbra estabilizada, ILS. Boa tarde, no 3436, aguarde a pista livre, informa o tráfego no setor norte, 510, é um helicóptero, não interfere na aproximação, ajuste no 0 no 6. Gente, até 3436. Aí com o meu alfa, tráfego R2 da TAM, na final da 1-0, mantém o setor aguardando o cruzamento do eixo da 1-0. Gente, tá visual, vai manter o setor, meu alfa. Foi em cima 25.1, alterna no 23.8. Afirmativo 251, 238, obrigado. X436, pouso autorizado no 0, vento é 1.40 graus, 612 nós. 30, pouso 1-0, tem 3436. 3895, decolado aos 1-6, controle 120, décima 8. 208, grande, boa. Salvador, boa tarde, eu tenho 3895. Então, 3895, contato radar, vai para o nível de voo 340, via saída São Bruno. Via saída São Bruno, 340, 3895. Quando possível, direto posição salva, por gentileza. Após 2000 pés, está autorizado, então 3895. Autorizado LF, da 3378. TAM 3378 completa final, chame torre frequência no 8, decimal 95. 295, O meu Alfa observa aeronave da TAM tocando a pista no zero. Prossiga direto para o pátio 3, a retaguarda deste tráfego que pousa. Gente, está observando a movimentação, mais uma Alfa na curta final. O meu alvo, vento, é 140 graus, 079, informe no solo controlado. Gente, graças ao meu. Quatro, três, meia, no solo aos 1-8, chame o solo 121 no decimal 9. 219, 3436. Oi, Salvador, bom dia, da 3378, passando em dia 0. Bom dia, tá 3378, o ajuste no 0 no meia, pouso autorizado na 1-0. Vento é 140 graus, meia dúzia nós. Autorizado na 1-0, tá 3378. Mais uma Alfa no solo, a intenção é mais um minuto, prosseguir para Enmar, pode chamar nessa? Solo, ok, 219, e considere o solo agora, o 19. Eu chamo o solo 219 para cópia. Sim, chamo. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna no 23, decimal 8. 1251, 1238, 37745, obrigado. Sônia, o Guardião 07 é na final para pouso no CAB. Guardião 07 tem frequência livre para pouso. Obrigado, regresso. Mike Romeo Alfa. Romeo Alfa, passa um 180 e aguarde autorização para iniciar a decolagem da presente posição. Gente, Romeo Alfa. Controle Salvador. Boa tarde, o Gordo 72 transfere nível 180. Gordo 72 está agora a 71 milhas nordeste de Salvador, serviço radar. Mantenha o nível de voo 180, voe para a posição coral. E mantenha a frequência deste controle. Gordo 72. Vai voar coral, mantendo a frequência do controle. Gordo. Está pronto. O Michael, meu Alfa, livre decolagem do pátio 3, o vento é 130 graus, 0,612 nós, prossiga direto para Enmar. Sim, gente, grato, direto para Enmar, meu Alfa, fora do sol. Oscar Golf Serra está agora a 70 milhas nordeste de Salvador, serviço radar. Voe para a posição Bonf para interceptar a chegada Bonf. O altímetro em Salvador na 096, chame quando pronto para a descida. Quando fica a proa do VOR, Bonf-Golf-Serra, já a proa para a descida, mais próximo, Serra, autorizado VAR direto de Salvador, desça para 3.000 pés. O altímetro em Salvador na 096 e reporte para modificação das regras. Ok, 3.000, ou no 096, reporta lá para cancelamento, Bonf-Golf-Serra. Jorge Salvador, tá 3895. Prossiga. Poderia coordenar pro de Pumata em Porto de Sana devido ao atraso? 3895, chame Centro Recife, agora na frequência no 25 decimal 1, alterno no 23 decimal 8. 251 no 238, grava. Decolou do CAB com destino a Salvador. Confirme POV 07. 02, o Guardião 07. Gente, vou para o farol de Tatuã, aguarde transferência das comunicações e reporte visual com a pista 07. Agora com o Guardião de Tatuã, aguardar a transferência do Guardião 07. Quilo, não, no 7, chame a linha ali para outro. Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, destino é morro? Controle, o Guardião 07 já está visual com a pista. Chame a Torre Salvador, frequência 118 decimal 95, Guardião 07. 118 decimal 95, obrigado. Torre Salvador, é o Guardião 07? Guardião 07, prossiga. Está nas proximidades do farol de Itapuã, a intenção é pouso no Graé. Curve à esquerda, direto para o Graé. Não há tráfego na final da 1-0. O vento é 1-0-0 graus, 07 nós. Vamos à esquerda para o Graé, ciente das informações do Guardião. Salvador, o gol 1250, ponto espera da 1-0, por uma parada decolar. Médico 1250, informo que o senhor está restrito ao nível 170 até a posição Jamo, acompanhando o perfil de saída.